mas às vezes tira minha fome. Livros de magia igual Harry Potter. Durante o dia a estrela não some. Fala o meu vulgo com a vela acesa. Fala o meu vulgo com a vela acesa. Fala o meu vulgo com a vela acesa. Fala o meu vulgo com a vela acesa. Eles rezam pela minha alma toda noite. Acreditam que eu sou um pouco mais forte. Eles sabem que isso aqui nunca foi sorte. Eles pedem pra que eu não demore. Eu acredito em dias melhores. Eu acredito em dias melhores. Eu acredito em dias melhores. Eu acredito em dias melhores. Pensamentos suicidas chamam o meu nome. Pensar demais às vezes tira minha fome. Livros de magia igual